Só tenho 26 e a minha vida já deu errado. Fui eu que fudi com tudo. Eu sou um fracassado. Tô acostumado a ser pisado e me humilhar dizendo que eu sinto muito. Na TV, uma notícia chocante. Um carro invade um restaurante, mata várias pessoas num instante. O nome de uma das vítimas, eu não acreditei quando eu escutei. Rina, a única garota que eu amei, e foi na linha do trem. Me empurraram pra morrer. Como aconteceu, não sei. Quando achei que ia morrer, no tempo eu voltei. 12 anos no passado, encontrei amigos que há anos não vi. A gente queria ser descolado, crianças querendo haja briga. Mano, porque a gente foi se meter com delinquentes. Da Tóquio, uma de gangue. A mesma gangue que no futuro matou a garota que eu amava. Eu choro, porque aqui posso reencontrar. Passado a Rina, ainda tá viva. Será que eu posso mudar tudo? Será que eu posso salvar a Rina? Acho que a vida me deu outra chance. Rina, eu vou salvar você. Vou voltar no tempo 12 anos antes. Eu não vou deixar ninguém morrer. Então vou fazer de tudo ao meu alcance. Tudo mudarei, eu serei da Tóquio Mante. Até o topo dessa gangue. Entre lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Então, sempre que eu tocar na mão do irmão da Rina, a viagem no tempo ativa. Entre o passado e o futuro, vou salvar todo mundo. Virou minha missão, então não outro. Segura minha mão. Sempre que eu volto, tá tudo tão diferente. Mas errado igual sempre. Eu tive que assistir meu amigo se jogar de um prédio na minha frente. Uma faca atravessa minha mão. Pode me bater com esse bastão e me pisotear quando eu estiver no chão. Não posso mais voltar atrás. Acho que eu não sou capaz. Mas não quero ver ninguém morrer. Mas consegui mudar o passado. De volta ao futuro, descubro que agora a Rina sobreviveu. E ela me diz que o amor que a gente viveu, ela nunca esqueceu. Oh, yeah. Surge um carro no estacionamento. Aquinho, porque é você no volante. E acerta um carro com a Rina dentro. Ela nas ferradas. Meu Deus, quanto sangue. Tá tudo pegando fogo. Não quero te perder de novo. Vendo a garota que eu amo queimar. Eu prometo que eu vou te salvar. O Draken tá no corredor da morte. Eu prometo que eu vou te soltar. Já me cansei de chorar. E pode avisar que eu já sei quem culpar. E pode anotar que saque você vai pagar. Acho que a vida me deu outra chance. Rina, eu vou salvar você. Vou voltar no tempo 12 anos antes. Eu não vou deixar ninguém morrer. Então vou fazer de tudo ao meu alcance. Tudo mudarei, eu serei da Tóquio Mante. Até o topo dessa gangue. Entre lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Lágrimas, lágrimas, lágrimas e sangue. Há uma nova gangue em Tóquio. Uma guerra vai ser iniciada. Será que o Baji é um traidor? Quer começar a batalha? É tomar contra Valhalla. Os membros da minha gangue caídos no chão. Não vou só olhar e chorar dessa vez. Prometi chegar no topo da tua mãe, então eu vou esmagar você. Todos aqueles no chão. Começo a levantar. De pé tão fraco como eu. Ainda tem forças pra lutar. Vocês não podem parar. Mas que não deixe a morte do bar de ser em vão. Ele tirou a própria vida. Mas no caso todo tivesse seu perdão. Antes de morrer ele me disse: eu deixo eles nas suas mãos. Eu me tornei o capitão da primeira divisão.